Empezó a ver San Miguel para vos tomar su espada. Empezó a ver San Miguel para vos tomar su espada. Ayudar a dominar el tipo para seguir una guayana. Ayudar a dominar el tipo para seguir. Para seguir esta poesía, tu mente. viva o Señor São Miguel, viva para Jesus, que os arcanjos quero ouvir. Viva o Señor São Miguel, viva para Jesus, que os arcanjos quero ouvir. Viva mais Salvador, e viva o nosso Senhor, e os arcanjos será a mim. Viva mais Salvador, e viva o nosso Senhor, e os arcanjos será a mim. Que com Deus não tem igual, nos livra de todo o mal, de tudo enquanto é ruim. Que com Deus não tem igual, de todo enquanto é ruim. Viva o Senhor São Miguel, viva para Jesus, e os arcanjos querubins. Viva o Senhor São Miguel, viva para Jesus, e os arcanjos querubins. Viva mais com Deus não tem igual, nos livra de todo o mal, de tudo enquanto é ruim. Estarei a casa de Deus. está escrito quem como Deus ninguém, seja na terra, lá no céu e no além. Salve São Miguel Arcanjo. Salve. Salve espada de fogo. Salve. Salve o escudo de luz. Salve. Onde está escrito quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Da terra ao azar, o que inimigo Maestra, guazú, silencia, o es, y Thank you. San Miguel Arcangelo. Salve. Salve. Salve Rei Salomão. Salve. Salve San João Batista. Salve. Salve Jesus Cristo. Salve. Salve a Virgem Mãe. Salve. Viva Deus do céu. Viva. Thank you. Jesus está en mí. Tengo fuerza, la de fuerza, de tu ser voy quemando. Quando Viva o Trineu! Viva! Aqui é bom chamar. Viva Divino Pai Eterno! Viva! Viva Rainha da Floresta! Viva! Viva Jesus Cristo Redentor! Viva! Viva o Patriarca São José! Viva! Viva todos os seres divinos! Viva! Viva nosso Mestre Império! Viva! Viva toda a Irmandade! Viva! Viva o Santo Cruzeiro! Viva! Viva Santa Luz! Viva! Pura! Viva! Viva São Miguel Arcanjo! Viva! Viva nossos Arcanjos! Viva! Viva Deus Sebastião! Viva! Viva Madrinha Rita! Viva! Viva Madrinha Alfredo! Viva! Viva Virgem da Conceição! Viva! Preciso conhecer, encostado a mim. rompo dentro la luz de este lindo ensinamiento doloroso me sigue Jesús, de este lindo ensinamiento doloroso me sigue Jesús, enseguiendo y aprendiendo sin rompo dentro la luz. Seguindo y aprendiendo así como dentro la luz, este lindo ensinamiento doloroso me sigue Jesús, este lindo ensinamiento doloroso me sigue Jesús, el silencio espíritu no soy una vida. Mi gemar, en ti me quiero

uno sobre ti. Ahora esto parte uno, después te pasé. Este pardino puede estar. Vamos a meter un pardino que no está en el cuaderno, que son los encerramientos normales. Ahora en este caso se cantan antes de los. En el cuaderno que se van a estar encerrados. Dominando en canto yo de alegría, viva hoy vivo nuestro planeta. Dando viva a Virgen María, viva hoy vivo nuestro planeta. Dando viva a Virgen María, o amor y Dios comandando, o andar con toda alegría, viva hoy vivo nuestro planeta. Dando viva a Virgen María, viva hoy vivo nuestro planeta. Dando viva a Virgen María. Perfilamiento, perfilarse, si se llama. Mano así, mano así. Para aumentar los movimientos que están acá en el cuadro. El perfil mira por esta y le va mal aquí la mía. Solo que viene a continuación. En perfilina floresta recibiendo a Santa Luz. En perfilina floresta recibiendo a Santa Luz. So humilde, so humilde de Jesús. So humilde, so humilde de Jesús. O imperio de esta mata no existe fuerza mayor. O imperio de estas matas no existe fuerza mayor. Agua y peso firmeza, estrellas al luario sol. Agora aquí peso firmeza, as estrellas al luario sol. Toque a miña corneta, ya es la última llamada. Toque a miña corneta, ya es la última llamada. Se perfilen comandantes para vencer la jornada. Se perfilen comandantes para vencer la jornada. Esta fuerza verdadera es el reinado del sol. Esta fuerza verdadera es el reinado del sol. En cima vive los astros y en baixo vive el paus. En cima vive los astros y en baixo vive el paus. Oh, no vai, oh, impotente, que me da fuerza y me segura. Oh, meu pai, oh, impotente, que me da fuerza y me segura. Para eu ser vosso filho e me livrar das amarguras. Para eu ser vosso filho e me livrar das amarguras. Em firme na floresta recebendo a Santa Luz. Em firme na floresta recebendo a Santa Luz. Sou humilde o imperio de esas matas no existe fuerza mayor. Ahora aquí peso firmeza, as estrellas al luar y el sol. Ahora aquí peso firmeza, ancestrera salúa yo sol. Toque a mi corneta y la última llamada. Toque a mi corneta y la última llamada. Si per fine comandanti para vencer la jornada. Si per fine comandanti para vencer la jornada. Esta fuerza verdadera reina tu sol. Esta fuerza verdadera reina tu sol. E encima vive un sastro y en bajo vive un pao. Encima vive un sastro y en bajo vive un pao. O me paio di potenti che mi dà forza e mi segura. O me paio di potenti che mi dà forza e mi segura. Para siete vostro figlio e mi librai das amarguras. Para eu ser vostro figlio e mi librai das amarguras. E per firmi da floresta ricevendo a Santa Luz. E per firmi la floresta ricevendo a Santa Luz. So humildi, so humildi di Jesús. So humildi, so humildi di Jesús. O imperio de estas matas no existe. O imperio de estas matas no existe fuerza mayor. Ahora aquí peso firmeza, ancestrelas a lúa y al sol. Ahora aquí peso firmeza, ancestrelas a lúa y al sol. Toque a mi corneta, ya es la última llamada. Toque a mi corneta, ya es la última llamada. Si per fine comandanti, para vencer la jornada. Si per fine comandanti, para vencer la jornada. Esta fuerza verdadera es el reinado tu sol. Esta fuerza verdadera es el reinado tu sol. Encima vive un sastro y en bajo vive un pao. Encima vive un sastro y en bajo vive un pao. O meu pai onipotente que me dá força e me segura. O meu pai onipotente que me dá força e me segura. Para eu ser vosso filho e me livrar das amarguras. Para eu ser vosso filho e me livrar das amarguras. Debo amar que la luz hoy divina donde está para ser un filho seu, no corazón eu debo amar, no corazón eu debo amar a luz, a Virgen Mãe foi quien me deu para ensinar. Para ser un filho seu. mai foi que mi deu per ensinar os meus irmãos para ser un filho seu, para ser un filho seu de amor. No coração este primor conhecer esta verdade, Deus do céu foi que mandou, Deus do céu foi que mandou a luz. Prece para o encerramento da reunião. Agradecemos aos bons espíritos que anuíram em vir comunicar-se conosco e lhes pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sairmos daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que as instruções que recebemos sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que hajam assistido a nossa reunião, espíritos esses para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai e defendei-nos, Senhor, de todo o mal. Amém, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus, Maria e José. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-me e defendei-me, Senhor, de todo o mal. Amém, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus, Maria e José. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-me e defendei-me, Senhor, de todo o mal. Amém, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus, Maria e José. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Nasceu de Maria Virgem, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. misericordia. Vida, dulzura y esperanza nos salve. A vos bradamos, degredados hijos de Eva, y a vos suspiramos, gemendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pois, sua advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai a Deus por nós, Santíssima Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus, Maria e José. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, da Virgem Soberana Mãe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Patriarca São José e de todos os seres divinos da corte celestial, como a ordem do nosso Mestre Império Juramidam está encerrado o nosso trabalho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus nas alturas. Para que sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima sobre toda a humanidade. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sì, prima di no, no, no. Poi da letto. No. Sì, perché se non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete, non lo sapete